Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR. Vamos estar deste lado durante os próximos 60 minutos e, como sempre, não haverá palavra cantada. Começamos com um disco novo, edição Dano Valley Records, um selo que nos oferece bons discos aqui para o Entranse. É um projeto de Bristol, LTO, faz parte do misterioso coletivo de música eletrónica Old Apparatus. A sua música em Déjà Rêvé, última edição, é constituída por arranjos de piano complexos, paisagens etéreas, orquestrações elegantes, tudo dentro de um registro muito cinemático. De LTO e a abrir hoje o Em Transe de Singularity, a contar com Tom Quentin League. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. promete regressar este ano com Dear Tommy, o comeback dos Chromatics. Falamos, claro, de Johnny Jewel, o líder deste projeto norte-americano, mas também de outros, como Glass Candy ou Desire. Este ano, em nome próprio, já editou pelo menos dois LPs, um deles chama-se Digital Rain. Por aqui o tema-título, abrimos com LTO, The Singularity. Continuamos depois de Johnny Jewel, a terminar agora com 36, última edição de Dennis Huddleston, um britânico que nos trouxe em 2018 Circuit Bloom. Escutámos Metropolis para continuarmos agora com Brian Pyle e o projeto que deambula sempre pela eletrónica. Chama-se Ensemble Economique, da edição mais recente Radiate Through You, Blue Hour, a contar com Purple Pilgrims. Thank you. Benjamin Wynn já ganhou um Emmy para Avatar, é dono do projeto Deru e remisturou a edição 1979 por lá Black Beach Tape Version Remix, antes Ensemble Economic. Seguimos com alguém que deu um magnífico concerto na passada quinta-feira na Kulturgest em Lisboa. Veio com o Ensemble Tokyo Gakuzo explorar a sua versão da música clássica japonesa Gakuku. Falamos, claro, do canadiano Tim Hacker. Apresentação de Konoyo. Por aqui, agora, Is a Rose Petal of the Dying Crimson Light. pouco da banda sonora do filme Mandy, responsabilidade de Johan Johansson. Filme de Panos Cosmatos, por aqui Children of the New Dawn. Logo depois, Mike Cotton com o projeto The Green Kingdom, mais uma edição deste ano, See and Unseen. Rodámos Sleeping Forest e quase no final desta sessão do Em Transe, vamos até à última edição de Murkoff, que não é mais do que uma banda sonora, Lost in Time, do filme de Patrick Bernardes. Banda sonora do mexicano Fernando Corona, mais conhecido por Murkoff, ele que dá uma volta às Goldberg Variations de Bach. Contam-se as vozes dos Les Petits Chanteurs do Montréal, aqui a abrir de Murkoff o tema intro de Lost in Time, banda sonora do filme de Patrick Bernardes. Voltámos à música de LTO, foi com ele que abrimos o Em Trans de hoje. Por aqui, Deja Revê, Deserve, há pouco com Asher Levitas, depois Alaskan Tapes, o projeto de Brady Kendall, Drones, música ambiente e sons do classicismo moderno. Em You Were Always an Island, rodou Ruins. Para o final ficou North Atlantic Drift, o título que junta Mike Abercrombie e Brad Deschamps. Sexto disco de originais, dos dois, claro, Departures Volume 2. Rodamos Carousel. Já sabem, este Em Trans e outros estão disponíveis em formato podcast nos links que podem encontrar na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.